Eu nasci na favela, sempre sonhando alto, sempre morri pelo certo, nunca gostei de assalto. Família de guerreiros, sempre acordaram vencido, pra poder trabalhar, ganhar algum dinheiro. Cresci no NH junto com meus parceiros. Outro dia um morreu, cara, foi um desespero. Ele era maneiro, saudades do mano Tata. Tô de luto eterno, pra sempre eu vou orar. Mas que Deus o tenha em um bom lugar. Vou continuar o rap, não posso chorar. Guilherme, Vinícius, Braz, Caio, Charles e o Matheus. Tá aí o nome dos parceiros meus. Olha que esses mano são os verdadeiros. Eles são bem pouco, pode até contar o dedo. Sempre que tem festa nós ficamos lado a lado, pra poder mandar aqueles passinhos brabo. Também tem as minas que gostam de conversar, a Marcele, a Daiane, Mônica, é nós que tá. Quer saber sobre mim? Então escuta essa daí, porque nesse rap você vai me entender. Quer saber sobre mim? Então escuta essa daí, porque nesse rap você vai me entender. Em um dia chuvoso tinha nada pra fazer, peguei uma folha e fui escrever. Em menos de meia hora eu havia terminado e tinha saído um rap bolado. Eu não acreditava que havia escrito um rap inteiro, não acredito. Depois desse dia, todo dia escrevi, a cada nova letra mais longe eu podia ir. Até que um dia uma ideia surgiu: se eu gravar um vídeo eu vou sair a mil. Todos vão ouvir, todos vão gostar. Essa é minha chance, não posso desperdiçar. Não foi bem assim, quase ninguém ouviu. Tinha 300 acessos, eu calculei uns mil. Mas foi aí que o Bicudo Mania assistiu meu vídeo, me chamou pra cantar. E então meu mano, desde esse dia eu estou cantando a Caravana da Alegria. Quer saber sobre mim? Então escuta essa daí, porque nesse rap você vai me entender. Quer saber sobre mim? Então escuta essa daí, porque nesse rap você vai me entender.